5, cumprindo o procedimento 14, em 198 do sinal 95. Indo 772, no solo 40, direito 219. Onda 219, levando eco. 8-05, vento 1-4-0, graus 1-2, 9, altímetro 0-1-7, decolagem autorizada. Decolagem. Passarelo 2231. Voe ITAP, reporte de ave descida. ITAP, para ideal. 2231. Passarelo 2231, dessa via, chegada a Gomes de Ono para nível de voo 050. Via para 050, passarelo. 0, pronto, boa tarde. Azul 5022, boa tarde, autorizado Leal Nicolau, pista 0, Vetor 50 graus, 121, altíssimo 017. Bono 0, 17, além de falar Bono 0, Azul 5023. 4003, aciona a identificação dessa via chegada a Bonete 1 para nível de voo 060. descend via Romero 1 arrivals, lateral level 070. Azul 4003, dessa via para nível 050. 050, continue. Charlie, Papai Uniforme, Rua da Vera Cruz, Paris, André Estrelado, Deporte Visual com Campo, Rua Tatória. Uniforme, confirme o tipo de equipamento. Azul 4003, dessa via para 2.510, 25003, registro altímetro 1097. 2.510, localizadora passada, estabilizou. Passaremos 2231, chame turno, 18 decimal 900. 295, boa. Passaremos 2231, estabilizado. 2231. Reporte de ação, Machado Armado, título 0, 0170, 09, título 017. Vou passar. Controle azul, 5073. 5073, possível. Nível 2, né? Gente, aguarde. Centro 261, tráfego avistado, pistola 0, fogo autorizado, vento 1, 8, 0, 0, 1, 2, 9, altímetro 0, 7, check 100. 7, o delegativo vai separar. 03, informa o tráfego 11 horas, uma 2 milhas, rumo ao Nordeste, mantendo na 1500 pés, até 2 e troca. 6, 4, 3. Só vou passar eu. Fomos localizados, vento 1, 8, 0, 0, 0, 2, 9, 9, 10, 0, 7, passar eu. Desculpa. Azul 5073, autorizado. Sobre manter nível de voo 260. 260, 2573. Descendo via Romero 1 Arrival to 4000 feet, 4000 feet, Unit 1017. 0 mantém o ponto de espera. Mantendo. Próxima curta final, a terra da Passaredo. Após a passagem do tráfego, a autorizada é manter, tá vivo ao contrário? Afirmo, após a limadeira, no 397. Via, chegada é momento de 1, para 2.500 pés, registro altímetro 1097. Azul 4003, eu projeto no procedimento da sexual, forma estabilizada. Ativa o preparamento estabilizado para a 2560, Scorpio Dance, we send Viper Med 111 to 50050. Procedure call on 050 via approach for Med 111, 3560. Yes. 2018, confirm established. 8-12-0-8, have 0-8-5. Otago, 18-0-9-5. 18-9-5. Com 1964, autorizado final do procedimento IRA 63, desça para via para 13, 10, 8, 8, 9, 0, 9, 7, informe estabilizado. Descendo até 2 mil pés, tem autorizado o sinal X-ray, com 37, foi mais estabilizado com o Alemão. Entra da Pompaia de Flávia. Azul 403, estamos no 2 direito, 2 direito, 2 direito, 2 direito, 2 direito, Salvador, 318 on final approach, runway 5. 318, request to check land yield is 160 degrees, 109, skid range 017, clear surrender 00. Roger, landing gear downway launch, we are clear to land runway 10, approach 318. Número 326, Rui Gomed, para que você está chegando a Gomed 1. Número 326, Rui Itap, para que você está chegando a Gomed 1, a 67 milhas sudoeste de Salvador, contato radar. 1-2-9-9-6? A 1-2-9-9-6, ele vai subir até 1-8-0, via. 1-8-0, senhor, é possível subir da presente 1-8-0? Nesse vídeo está muita informação, muito possível aí, senhor, 1-2-9-9-6. Exato, então 1-8-0, 1-2-9-9-6. 1-8-0, sem restrição, 1-2-9-9-6, graças. Estabilizado o final do X-Ray, 1-0, gol 1-9-6. Gol 994, chame turno, 1-8-9-5, complete final do procedimento. Com a próxima, 1-8-9-5, obrigado. Torre Salvador, uma boa tarde com 1-9-6-4, cruzando 2-200, estabilizado o final 1-0. Gente, 1-9-6-4, pote de acerra, baixa travada, aguarda de pista livre. Vamos lá de acerra. Oi, Valcio. 85, já estou aí no meio do sinal 900. Ajuste 8, pulo 0, pulo 7, em linha de decolagem. Pulo 5, 4, dessa via para 3 mil pés, estou otimista na 0, 7. Salvador, boa tarde, 3-1, 3-1, 0-0. Boa

Repouso na 10, trem baixo travado 314. Silo dessa via para 2000 pés. O ajuste do altímetro na 097. Teste pelo autorizado, ele é satisfeito. O apelo, a rodada do ICK, o para 2000, o que está no centro de sala, a rodada do ICK, Controle Salvador, boa tarde, está 3193, cruza 1200 pés, Tango 1 na saída. Eu 3193, contato a radar na decolagem, subavia, saída Salvo 1, atenção Doctor, nível de voo 340. Subavia, Salvo 1, Doctor 340, quando possível, solicita a proteção, vou ler dessa 3193. Gente. Chamar o controle agora, 120, desse muito velho, serve o choque. 1-2-0-8-0, Cervo Salvo, tirado. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Cervo Salvo. Papa Romeu, Cervo Fiosca, 1-10, corredor forte, confirme, 20 milhas após o recresso. Afirmo, Cervo, 20 milhas é forte, 1-10, atalha. Gente, o número 10, reporte no regresso, Cervo Fiosca. Mantenha o seu velho jogo visual. Mantenha o visual, Cervo Fiosca, vai passar para o regresso. Cervo Fiosca. Número 3, Rui Lida.